Esperança M 850 kHz. Esperança M. Diga para todos que você escuta Rádio Esperança. Rádio Esperança. Compromisso com Deus e com você. Rádio Esperança, Esperança AM. Anunciando a verdade através da palavra de Deus. Oferta todo dia, você já sabe que é só no Paraíba. Lavadora 10 quilos em até 10 vezes de R$ 51,90 sem juros. Fogão 4 bocas em até 10 vezes de R$ 51,90 sem juros. Smart TV 32 polegadas em até 10 vezes de R$ 169,90 sem juros. Refrigerador 260 litros em até 10 vezes de R$ 223,90 sem juros. Outras ofertas na loja em até 18 vezes. Paraíba, Paraíba, aqui tem. O ar-condicionado do seu carro não gela mais, está com mau cheiro? Então não perca mais tempo. Procure agora mesmo a DS Refrigeração. Consertos, instalação, higienização, oxisanitização. Tudo isso com a qualidade que o seu carro merece. DS Refrigeração resolve o seu problema. Avenida Anísio da Luz, número 339, bairro Ipueiras, próximo à Madeireira Ipueiras. Fone 99438-3538. Água Monte das Oliveiras, extraída naturalmente, com um rigoroso processo de captação e envase com tecnologia e segurança. Com fonte longe da cidade, a Água Monte das Oliveiras é livre do risco de contaminação. A Água Monte das Oliveiras é pura, é mais saúde para a sua família. A fonte de Água Monte das Oliveiras está localizada nas margens da BR-316, no povoado Varandado, próximo ao povoado Buriti Grande, em Dom Expedito Lopes. Venha conhecer de perto a qualidade e a segurança do nosso produto que você leva para dentro de casa. Oferta todo dia, você já sabe que é só no Paraíba. Lavadora 10 quilos em até 10 vezes de R$ 51,90 sem juros. Fogão 4 bocas em até 10 vezes de R$ 51,90 sem juros. Smart TV 32 polegadas em até 10 vezes de R$ 169,90 sem juros. Refrigerador 260 litros em até 10 vezes de R$ 223,90 sem juros. Outras ofertas na loja em até 18 vezes. Paraíba, Paraíba, aqui tem. Está procurando moda feminina, masculina ou infantil? Então venha para o Shopping do Povão. Aqui é o lugar certo para vestir você e toda a família, seguindo sempre a moda da estação. Estamos localizados na Rua Santo Antônio 221, Centro, Picos, Piauí. Siga o nosso Instagram, @ Shopping do Povão, e fique por dentro de nossas ofertas e novidades imperdíveis que vão te ajudar a dar aquela atualizada no guarda-roupa. Olha o desfile de ofertas Piauí Eletro aí, gente! Ou abre alas que as ofertas vão passar! Caixa de som com parcelinhas de R$24,70. Ventilador 40 centímetros ou secador de cabelo por R$279 à vista cada. Penteadeira com luminária por R$97 mensais. Churrasqueira elétrica por R$349 à vista. Cozinha 4 peças em MDF com parcelas de R$125. 10, nota 10, no quesito preço baixo. 10. Nota 10. Desfile de ofertas Piauí Eletro. Folia, alegria e muita economia. Piauí Eletro. Compromisso total com você. Curso de Molas Paulista, serviço de arqueamento de freixo de mola, solda elétrica, alongamento de chassi, alinhamento de truque, adaptação de eixo, mola, pino, bucha, balanço e suporte em geral. Curso de Molas Paulista, BR-316, número 2429, em frente ao Piauí Shopping, Picos Piauí. Telefone 89-999-73-2216. Curso de Molas Paulista, Organização Paulista. Carnes, qualidade e preço baixo. Venha para a Vibel. Frangos abatidos na hora. Carnes bovinas, suínas, caprinas, peixes e frios em geral. Rua Santo Antônio, número 378. Centro de Picos. Telefone 89-3422-6060. Próximo à Casa das Ervas Medicinais. Venha, faça-nos uma visita. Organização Irmão Edivan. Você que está precisando de um advogado, seja para consulta ou para acompanhamento processual, pode contar com o escritório de advocacia Monaelto Gonçalves, especialista em causas civis, criminais, previdenciárias e trabalhistas. Serviço de planejamento previdenciário, orientando qual é o melhor benefício para o cliente. E se você estiver com problemas de empréstimos com juros abusivos, negativação indevida no SPC e Serasa, procure o escritório de advocacia Monaelto Gonçalves, Avenida Getúlio Vargas, 504, sala 206, segunda da Picos, Piauí, ao lado da Blossomville. Atende em toda a macro região de Picos. Contato 819-9451-6763 ou 99420-2167. Summer Películas. Temos isso filme para carros, lojas e residências. Películas profissionais com proteção contra raios ultravioletas, titânio e arquitetônicas. Trabalhamos também com envelopamento de carros e motos, adesivos e fumês. Summer Películas. Tudo com profissionalismo e excelência no atendimento. Fica na Avenida Deputado Raimundo Saurtiga, 581, ao lado da Paraíba Diesel. Fone 99984-2204. Organização Ilmário. Tem coração que bate forte, outros acelerados, outros nem tanto. Mas para cuidar de todos os tipos de coração, a Clínica Popular de Picos dispõe de um serviço completo com profissionais capacitados e especializados na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças cardíacas. Clínica Popular de Picos, é de coração que fazemos por você. Na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 517, telefone 89-3422-96. 53 e WhatsApp 99905-2781. Picos. Rádio Esperança, o som de todos os corações. Corações.